estrelas brilham sem saber, mas cada vez melhor, pois foi só você aparecer. Todas desceram pra ver você brilhar de cor. O que mais chamou minha atenção? Sua expressão sutil. Isso eu já não posso esquecer, porque não foi só visão, o coração sentiu. A tenda da noite enche de sombra um sonhar vazio. Percorri tantas fontes até ver você sair do nada pros meus horizontes. E amanhã pura e sã, com as mãos de jasmim, vá roçar seu rosto pro amor ardente despertar por mim. Deus é pai, vai saber se acontecer. Serei seu até o fim. E em tempo de chuva, que chova, eu não largo da sua mão. Nem que caia um raio, eu saio sem você na imaginação. As estrelas brilham sem saber, mas cada vez melhor, pois foi só você aparecer. Todas desceram pra ver você brilhar de cor. Chamou minha atenção, sua expressão sutil. Isso eu já não posso esquecer, porque não foi só visão, o coração sentiu. A tenda da noite enche de sombra um sonhar vazio. Percorri tantas fontes até ver você sair do nada pros meus horizontes. Que amanhã pura e sã, com as mãos de jasmim, vá roçar seu rosto pro amor ardente despertar por mim. Deus é pai, vai saber se acontecer. Serei seu até o fim. Em tempo de chuva, que chova, eu não largo da sua mão. Nem que caia um raio, eu saio sem você na imaginação. Em tempo de chuva, que chova, eu não largo da sua mão.